Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a glória e adoração para sempre. Irmãos, nós, com o óleo da alegria do Senhor, recebendo pela fé esse óleo de alegria e recebendo pela fé também o fruto do Espírito, que em nós está por causa da presença de Jesus e deve cada vez mais estar maduro para ser colhido e multiplicar-se de tal maneira que tenhamos muito fruto com essa expectativa, fé e glorificação. Nós saudamos vocês e vamos ler mais um capítulo da palavra do Senhor. Hoje, primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. O texto trata da desobediência de Saul, a exortação que ele recebeu, sua condenação por parte do Senhor com relação a essa desobediência, um pedido de perdão inútil e o encerramento do capítulo. Prestemos atenção porque esse texto é muito importante. Muito importante mesmo, e eu também farei a leitura do rodapé da BKJA. Irmãos e irmãs, líderes de igreja, pessoas que ministram na escola dominical, líderes de ministérios, nem preciso dizer, mas pastores e pastoras, procurem não deixar passar como uma palavra sua aquilo que é a palavra de Deus, em primeiro lugar, e também, em segundo lugar, quando você cita um livro ou um rodapé de uma Bíblia, procure não deixar passar como se fosse uma palavra sua. Nós chamamos isso de dar crédito. Dê crédito àquele ou àquela que escreveu. Isso é muito importante. Não é só uma questão ética, de valor, de princípio, de caráter. Não é só isso. Isso já é muito grande. Mas também, porque essa postura de caráter, de um caráter lapidado, impede que você se torne um usurpador, uma pessoa falsa que apresenta para os outros algo aparentemente seu, quando na verdade não foi escrito por você. Você pode concordar, e se você cita, evidentemente você deve estar concordando em parte ou no todo com essa citação. Então, eu já deixo esse conselho a vocês. Vou fazer a leitura. Hoje, vou fazer a leitura na sequência de um texto que o pastor Paulo mandou, do autor A.C. Arro, porque tem muito a ver com aquilo que nós vamos fechar a nossa devocional, tá bem? Depois de ler todo o capítulo, fazer esse destaque da desobediência, nós vamos concluir e é muito importante que nós ouçamos o que diz essa introdução. Depois da introdução dessa leitura devocional, então faço a leitura do capítulo. Ela é um pouquinho longa. A leitura, o capítulo é longo, mas não vamos muito além, não vamos avançar muito no tempo. Então fique na leitura. Você que está com a Bíblia do lado, vá acompanhando. E se você está colocando e ouvindo enquanto está trabalhando, não dá para abrir a Bíblia. Agora preste atenção até o final da leitura. Esse é o propósito maior desse projeto missionário, que é o de fazer com que cada irmão e irmã tenha contato com a Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro projeto. Depois, informações de rodapé, comentários históricos, sociológicos, linguísticos, literários e depois também uma palavra de encerramento pastoral, tá bom? Então vamos ouvir agora o que diz essa devocional do autor já citado, enviado pelo pastor Paulo Bueno de Camargo, e o autor já foi citado. Jesus, o Messias, que desafia nossas expectativas. A dúvida sobre Jesus persistia, não apenas entre os líderes religiosos, mas também no coração do povo. Será este de fato o Cristo? Sinais evidentes se manifestavam, seus milagres, seu ensino impregnado de autoridade, sua compaixão transbordante. Mas algo ainda os impedia de abraçar a fé completa. Qual era o obstáculo? Talvez a presunção de conhecer Jesus. Sabemos de onde ele vem. Contudo, Jesus responde com clareza que eles não sabiam. Ele veio do Pai. Há um contraste notável aqui. Enquanto os líderes buscavam silenciar Jesus, muitos no povo começaram a crer nele. Líderes endurecidos, povo crendo. Alguns planejavam prendê-lo, outros viam nele o cumprimento das promessas. Alguns estavam aprisionados à tradição e ao orgulho, enquanto outros se mostravam dispostos a reconhecer a verdade. Irmãos, irmãs, quantas vezes, ainda hoje, pessoas com suas ideias e certezas se tornam incapazes de enxergar Jesus? Aliás, é uma pergunta, né? Quantas vezes, ainda hoje, pessoas com suas ideias e certezas se tornam incapazes de enxergar Jesus? Por vezes esperam que Deus haja de uma maneira específica e ignoram quando ele se manifesta, amando a todos. O convite de Jesus continua a ecoar. Conhecê-lo é conhecer o Pai. A questão não se resume a saber sobre ele, mas abrir o coração para recebê-lo. Amém. Conhecer a Jesus até o diabo conhece. A Bíblia, ele conhece, quem foram os autores e estava presente lá. Então, conhecer a Bíblia Sagrada também não é suficiente. É preciso se dobrar diante dela, é preciso reconhecer nela a pessoa de Jesus, conhecer o Pai, o Espírito Santo, saber sobre eles e abrir o coração para recebê-los, particularmente receber Jesus como Salvador e Senhor. Que Deus nos abençoe a recebê-lo como Salvador e Senhor, e não só conhecer o texto ou conhecer informações sobre Jesus. Louvado seja Deus por essa palavra muito abençoada desse autor e do pastor Paulo que o enviou. Agora vamos ler o capítulo 15. A desobediência de Saul. E tem uma lição fundamental aqui que nós vamos destacar para você. Uma lição fundamental para a sua maturidade cristã. Versículo 1. Samuel exortou a Saul, dizendo: Foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, à maldição, consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Era para destruir tudo. Não tenhas piedade dele e do seu povo, mata homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Faço só um breve parêntese mais uma vez para os novatos que estão começando a ouvir, já fiz isso ao longo de 5 anos. Nesse momento da história da revelação, a luta era entre carne e sangue, entre os povos, Israel e os outros povos. Por isso, nós aprendemos nesse texto o desagrado de Deus e a condenação para acabar com tudo. Mas quando nós vamos para Cristo Jesus e depois para o apóstolo Paulo, que sistematiza, em Jesus Cristo nós vamos aprender que nós precisamos amar as pessoas. E o apóstolo Paulo vai deixar claro que há uma luta, sim. Há uma luta. E que Deus condena o pecado, sim. Só que a nossa luta não é mais contra povos, não é mais contra pessoas, nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem recém-nascidos, nem bois, nem ovelhas, nem camelos, nem jumentos. A nossa luta é contra principados e potestades, poderes espirituais do mal, desse mundo tenebroso. Nossa luta é contra Satanás e seus demônios. E o Senhor quer a mesma coisa: destrua tudo que é do inferno, quanto houver na terra que habitam. Destrua tudo. E ele vai se encarregar de fazer isso. Ele vai acabar com todo o mal. Preste atenção, ele vai acabar com o príncipe desse mundo, né? O mundo ainda jaz no maligno. Ele vai acabar com ele, vai acabar com os demônios dele e vai acabar com todo o legado maligno que ele tem impregnado à sociedade. E quem crer em Jesus será salvo, e quem não crer já está condenado. Fecho o parêntese para você lembrar. Então, que agora não é para ler um versículo desse e sair matando pessoas que estão contra a vontade de Deus. Não é isso. Agora a nossa luta, aprendemos isso com Jesus. Pegou casos assim de pecados de toda a ordem, de toda a natureza. Na cruz do Calvário, aliás, ele elimina, vence, consuma uma vitória contra todo o pecado de todos os homens e mulheres e crianças e recém-nascidos e da criação, tudo ele vence. E aprendemos com ele isso, e depois fica mais claro na palavra do apóstolo Paulo ainda, quando ele deixa esta orientação de uma luta contra Satanás e seus demônios e os agentes históricos de Satanás e de seus demônios, desses agentes do mal. Ele vai condenar tudo. Já condenou tudo, na verdade. Não é que ele vai condenar. Ele já condenou tudo, né? Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Já estão condenados. A menos que saiam dessa condenação, se arrependendo do seu mau caminho, pedindo perdão, mudando de vida, aceitando Jesus como Salvador do seu pecado, como Senhor da sua vida e mostrando o fruto dessa mudança. Que novo nascimento não é só uma declaração verbal. Novo nascimento é uma nova vida em Cristo Jesus, segundo os parâmetros de Cristo Jesus. Aleluia. Fecha o parêntese aí. Versículo 4, continuando na história específica de Israel e mais particularmente de Saul. Saul convocou o seu exército, passou em revista em Telaim 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: Fugi, afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça ser desaniquilado juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel quando estavam encaminhando para essa região vindos do Egito. Imediatamente os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas desde Avilá até Sur, que está a leste à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema, a condenação, a maldição. Todavia Saul e seu exército pouparam a vida de Agag e tudo que havia de melhor entre os despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas. Enfim, tudo que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. Irmãos, irmãs, vocês ouviram agora mesmo, no início do versículo 1, e aqui nós estamos no versículo 9, Deus mandando acabar com tudo. Era para destruir tudo quanto houvesse na terra. Era para destruir tudo, é para acabar com, voltando para a cristologia, era para acabar com todo o mal. Era para consumar também, prefigurando o que Jesus faria na cruz, quando diz está consumado, era para acabar com todo o mal e dizer está consumado, acabou tudo. Eliminou tudo. Eliminamos tudo. Mas eles decidiram poupar aquilo que eles consideraram como um lucro. O despojo, né? É aquilo que eles traziam de guerra. Em algumas situações, Deus permitia trazer alguns despojos, em outras situações, não. E aqui era para não trazer nada. E em cada caso, Deus tinha um motivo para, obviamente, cada situação. Muito bem, agora do versículo 10 até o 23, nós vamos ver a condenação pelo Senhor e a lição para nós. A palavra de Yahvé veio a Samuel nesses termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul, deram-lhe essas informações. Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra. Olha aí, o pecado entrando na vida de Saul. E depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel o encontrou, Saul o saudou, dizendo: Bendito sejas tu, de Javé, escutei a ordem do Senhor. Contudo, Samuel lhe indagou: E que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos e esses mugidos de bois que não escuto tão bem? Ao que replicou Saul: Os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor. Olha só. Desobedece, mas desobedece dizendo que é para sacrificar ao Senhor. O teu Deus, porém, a fim de oferecê-los em sacrifícios ao Senhor. O teu Deus, porém, destruímos totalmente o restante. Então, sacrifícios ao Senhor, o teu Deus, falando para Samuel, né? Vou ler novamente, que acho que não li na entonação correta. Ao que replicou Saul: Os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais grandes. Irmãos, irmãs, não havia essa ordem para preservar nada. E preservaram os animais pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifícios ao Senhor, o teu Deus. Está falando com Samuel. Senhor, o teu Deus vai receber esse sacrifício. Porém, destruímos totalmente o restante. Diante disso, Samuel censurou Saul, ordenando: Cala-te, deixa-me dizer o que Yahvé me revelou durante essa noite passada. Então lhe rogou Saul: Dize-me. E Samuel falou: Por menor que seja aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel, e Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema sobre esses pecadores, os amalequitas, faz-lhes guerra até que sejam exterminados. Por que não obedeceste às ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mau aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: Mas eu obedeci a Yahvé. Realizei a missão a que foi incumbido. Poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Ele deu um jeitinho, irmãos. Ele deu uma arrumadinha naquilo que Deus tinha falado. Ele tentou dar uma consertadinha. Olha, Deus mandou acabar com tudo. Eu acabei com quase tudo. Eu preservei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou as ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Ainda fala, né? O Senhor seu Deus, o Deus de Samuel. Contudo, Samuel declarou: Agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? E aqui, irmãos, eu tenho que abrir o parênteses e dizer: a Bíblia diz, obediência é melhor do que sacrifício. Não adianta fazer todo um fuzuê no culto, com gelo seco, com parede preta e com uma série de outras coisas, e eu não sou conservador, longe de mim, não sou do conservadorismo, não venho desse grupo, não pertenço a esse grupo, mas é uma questão de obedecer ou não obedecer à palavra de Deus aqui. Ou seja, tudo que a palavra de Deus permitir, façamos e louvemos com alegria, uma verdadeira adoração, com liberdade no espírito, sim, mas nós não temos autoridade para modificar aquilo que Deus mandou fazer. E devemos cumprir estritamente aquilo que ele mandou fazer. Obediência é melhor do que sacrifício. De modo algum, dando sequência ao texto, de modo algum a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração, mais do que a gordura dos carneiros. Preste atenção, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria. O rebelde, você que está ouvindo, está aceitando uma rebeldia contra o Senhor, contra a palavra do Senhor. Ah, eu sou o que sou, faço o que faço, quando eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, eu dou uma voltinha aqui, outra ali, eu dou uma ajeitadinha na palavra conforme o meu parecer. Olha, isso é rebeldia. E não adianta ficar pedindo perdão, não. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria. Quando você desobedece, por exemplo, não entregando os seus talentos, Deus te emprestou os talentos, é para apresentar ele multiplicado no dia que você for está diante dele no tribunal para a morada eterna. Não adianta ficar pedindo perdão. Você não passa de um feiticeiro. Da onde nós estamos tirando essas modas? De onde nós estamos tomando a liberdade de mudar aquilo que é sacrossanto para fazer outras coisas? A gente ouve com muita frequência a vida inteira: ah, mas isso deu certo lá na Coreia, então nós vamos fazer. Isso deu certo nos Estados Unidos, então nós vamos fazer. Isso deu certo na Colômbia, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, irmãos, aquilo que a palavra de Deus mandou fazer. Porque às vezes o mover de Deus nesses países que eu citei, às vezes realmente foi um mover dentro da palavra para a glória do Senhor, mas diz respeito a uma estratégia do Senhor para enfrentar aquele tipo de principado, aquele tipo de potestade, para dar à igreja aquela característica. Não é para ficar importando nada de lugar nenhum. O que Deus tem para fazer é algo especial para cada servo, para cada serva, para cada família, para cada igreja, para cada comunidade, para cada denominação, dentro da palavra. Desde que dentro da palavra. A variedade acontece, mas variedade dentro da palavra. Aí você vai ver modelos diferentes. Já aconteceram avivamentos espetaculares, de Deus mesmo, no Canadá, na Europa, na África, em muitos lugares do mundo, dentro da palavra. Só que se você for trazer exatamente aquele modelo para outro lugar, não vai corresponder à sua expectativa. Ou se corresponder, vai corresponder numericamente. Você vai até apresentar muitos despojos e Deus vai falar: eu não mandei fazer isso. Eu não mandei fazer isso aqui, porquanto a rebeldia, como o próprio pecado de feitiçaria, não seja rebelde e não seja um feiticeiro. Não adianta ficar falando dos outros, que no carnaval ficam falando das suas entidades e das suas feitiçarias. Se você é um feiticeiro, um rebelde que se rebela contra a palavra do Senhor, não mantém os princípios da reta doutrina de Deus e diz: olha, tudo eu obedeço, menos isso aqui. Menos isso e menos aquilo, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, e vai. Você vai fazendo concessões para si mesmo. E na medida que você faz concessões para si mesmo, e depois pode alcançar até a esposa, o esposo, a família, a igreja local, você vai gerando rebeldia. Rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Você vai trazendo feitiçaria para o meio do arraial do Senhor. E arrogância como o mal da idolatria. Repito 23. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e arrogância como o mal da idolatria. Meu querido, lembre que você é só um soldado raso. Outro dia me alegrava, aliás, tenho me alegrado com um jovem que acompanhei agora num vestibular, oramos muito, e não foi por causa da nossa oração, foi por causa da graça de Deus. A oração também, tenho certeza que agradou o coração de Deus, mas é a graça dele e o relacionamento dele com esse jovem, que entrou numa determinada universidade do país, muito difícil. Aliás, eu já tinha vivido isso antes, com outras pessoas. Muito nos alegramos com o resultado, mas depois pensando, né, que a pessoa sai dessa atribuição, é uma organização militar, ela vai sair como aspirante a tenente ou tenente. Eu fiquei pensando: Senhor, e a minha função? Ele falou: ah, você é um soldado. Um soldado, irmãos, eu sou um soldado raso. Abaixo do cabo, abaixo do sargento, abaixo, eu não sei a ordem direito aí, abaixo de todas as patentes. Nós somos soldados. E como soldados nós obedecemos ordem. Soldado é aquele que recebe ordem, né? Não tenho liberdade para mudar aquilo que Deus estabeleceu, senão é rebeldia. E se é rebeldia, é feitiçaria. E que eu não seja arrogante para achar, ah, tenho tal talento ou ministério. Não tem, não, é emprestado, não é seu, está emprestado. O dono vai voltar e vai pedir contas do seu talento. O que você fez? Enterrou para quando ele te chamar, você dizer, ó, tá aqui, ó, tá enterrado, mas tá aqui, eu preservei. Ou você vai se apresentar diante dele e dizer, eu dobrei de 2 para 4, eu dobrei de 5 para 10. Meu irmão, pare com isso. Você que fala e está alerta a tantas questões de outros irmãos, ou até de pessoas de fora da fé, pare de deliberar segundo a sua própria compreensão, a sua própria. O seu próprio bem querer, o seu próprio desejar, as suas próprias expectativas e prerrogativas. Você não tem essa autonomia, porquanto a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria, porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. E por isso nós vamos ter surpresas. A Bíblia diz que nós nos surpreenderemos, porque até cobradores de impostos, publicanos e prostitutas precederão a muitos no reino, que administram a Bíblia conforme o seu querer. Isso aqui eu obedeço, aquilo não. Isso eu cumpro, aquilo não. Eu peço até perdão para Deus, mas não faço. Não amo, não perdoo, não multiplico, não congrego, não celebro. Não me submeto. E poderíamos falar todas as questões, mas não é a hora, é só uma devocional. Então, Saul pede perdão inutilmente a partir de agora. Versículo 24. Saul roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem de Yahvé. Ele percebeu então. Tentou dar um jeitinho, mas não resolve. Gelo seco não resolve, irmão. Ah, mas dá certo, atrai pessoas. Eu vou repetir, a torcida do Flamengo atrai muito mais pessoas. Sem necessariamente o gelo seco. A torcida de outros clubes de futebol atrai muito mais pessoas. E outros vícios desse mundo atraem muito mais pessoas. Se a questão é essa, o que dá certo? Uma vez eu ouvi de um líder: ah, mas dá certo usar esse método aqui, esse modelo, que aliás está no Brasil, esse modelo dá certo. Ele estava querendo dizer: está trazendo gente. E as pessoas vão lá à frente e aceitam a Cristo e são batizados imediatamente, sem entender praticamente nada do que estão fazendo, mas eles dizem: dá certo. O que é dar certo? Aceitar Jesus como Salvador de todo o pecado, ele compreendeu isso ou vai carregar a culpa do pecado por toda a sua vida? Porque não entendeu nada do batismo, só tomou banho no rio, ou na piscina, ou no batistério. Não entendeu nada sobre o senhorio de Cristo. Não houve nem 2, 3 semanas, ou 2, 3 meses, ou 2, 3 anos que fosse para que ele pudesse compreender que Jesus é o Senhor. Ele manda, você obedece. Soldado raso. Ele manda, você obedece. Ele manda, eu obedeço. Tem que ser assim. Ele manda, eu obedeço, você obedece. Nossa família obedece, nossa igreja local obedece, nossa denominação obedece e o povo do Senhor Jesus Cristo obedece. Bom, Saul percebeu. Avancemos. Saul roga a Samuel: pequei, transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvido. Já empurrou, que nem Adão e Eva, né? Eva empurrou para Adão, Adão empurrou para Eva, eles empurraram para a serpente, né? Transgredi a ordem, os seus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Não é para empurrar para o outro. Assuma a sua responsabilidade. Saul era o rei de Israel. Não tinha que temer o povo. E no 25 ele diz: agora peço-te, perdoa o meu erro, retorna comigo para que eu adore ao Senhor. Entretanto, Samuel respondeu: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando, e Samuel concluiu: Eis que hoje Javé arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu. Nesse momento, Saul já perdeu o reinado. É por isso que muita gente continua com os postos, as diretorias, os ministérios, os departamentos, dependendo da denominação. Ele continua com cargo dentro da igreja, mas a unção já foi embora, Deus já arrancou. Por isso vai ser sem sal, sem luz, vai ser insosso o seu ministério, porque Deus já saiu do negócio. Quando há esse tipo de rebeldia, quando há esse tipo de idolatria de si mesmo, Deus sai do negócio, Deus sai da parada, Deus sai do ministério. Eis que hoje Javé arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou a um teu próximo que é melhor do que tu. E aí a pessoa fica anos e anos nessa função, mas não representa nada, nem vai representar nada para o corpo, porque Deus não está mais naquela vida e exercendo junto com ele, aquele ou com ela, aquele ministério. E acabou de, a glória se foi. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda o seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então Saul confessou: Eu pequei, contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta comigo para que eu também adore a Yahvé teu Deus. E Samuel, aquiescendo, retornou na companhia de Saul e este adorou o Senhor. Voltou, adorou, mas Deus já tinha escolhido um novo rei. A partir desse instante fica claro que um novo rei vai chegar a Israel. Mais adiante veremos. Versículo 32: Depois Samuel ordenou: Trazei-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio em sua direção, cambaleando de medo, e disse: Na verdade, a morte é por demais amarga. Diante disso, Samuel lhe replicou: Assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, do mesmo modo a tua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E naquele mesmo instante despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua habitação em Gibeá de Saul, e nunca mais, vou ler de novo, e nunca mais Samuel tornou a ver Saul até o dia da sua morte. Contudo, Samuel seguiu sua jornada de vida, lamentando profundamente o ocorrido, mas de fato Yahvé se tinha arrependido de ter feito Saul rei de Israel. Irmãos, tomem cuidado. Tomemos cuidado. Primeiro para mim, depois para vocês. Tomemos cuidado para que não haja o Icabod. Nós cometemos pecado, sim, mas que nenhum pecado venha a ser como da feitiçaria, da idolatria de si mesmo, porque se a glória do Senhor partir de nós, se a sua graça não estiver mais na nossa vida, você pode ocupar as funções que quiser, ser reconhecido pelos homens como a mais alta autoridade da sua denominação, mas você não tem sal e não tem luz. É insosso, não vira nada. Para encerrar, eu leio aqui a nota. Aqui estão as eloquentes metáforas sobre certos tipos de vírus que penetram e permanecem corroendo e destruindo a sã doutrina da igreja cristã, das igrejas cristãs em todo o mundo. Sã doutrina ou reta doutrina, tá bem? Daí vem o nome ortodoxia. doxia, né? Sã doutrina das igrejas cristãs em todo o mundo. Ainda hoje se ouvem balidos e mugidos de ovelhas e de bois, estranhos no meio do povo de Deus. Estranhos no meio do povo de Deus. Coisas estranhas que dá certo, estão dando certo. Segundo o marketing das empresas e de outros agrupamentos, isso aqui dá certo para reunir pessoas. E se reunir pessoas, vai arrecadar muito. Então, isso aqui dá certo, vamos importar esse estrangeirismo espiritual para dentro da igreja, porque dá certo. Você vai é morrer condenado. Não importe nada desse mundo para a casa do Senhor. Não importe nenhuma coisa estranha, que não haja nada de estranho no meio do povo de Deus, que haja só a palavra dele. Eles invadem esse estrangeirismo espiritual, ou seja, essas coisas que nós trazemos de fora porque dá certo, porque dão certo, eles invadem nossos arraiais, nossas igrejas, nossas vidas, nossas famílias, na forma de modismo. Ah, é uma moda que está dando certo, eu vou trazer para a igreja. Não, pastor, não, pastora, não. Você não tem que trazer, você só precisa do Senhor. Abimeleque, o Senhor é o teu rei, não precisa trazer modismo nenhum. Esse é o perigo de igrejas com lideranças muito jovens. Sou totalmente a favor, 100%. A Bíblia fala de Samuel, já era ungido, menino, nasceu ungido, foi consagrado no ventre. Totalmente a favor de uma ampla participação das crianças, da juventude. É uma coisa linda na vida da igreja. Só há um perigo quando nós temos muitos jovens ou um número maior que o de anciãos na liderança da casa. Porque os jovens são suscetíveis, mais suscetíveis a modismos, a sentimento também. O jovem é muito... está numa fase de muita sensibilidade. E por ser movido por sentimentos, é inclinado daqui para ali, de lá para cá, para dizer, olha, está dando certo. Eu quero reforçar essa palavra. Está dando certo aqui e ali. Então, todo mundo agora vai pôr uma prancha de surf no púlpito, porque lá na bola de neve... Não! Foi um ministério específico que Deus levantou e permitiu. Mas nós vamos trazer agora para toda a igreja? Não! Que Deus nos abençoe lá. Mas nós não temos que trazer, nem ficar copiando. Eles invadem os nossos arraiais na forma de modismo. Princípios bíblicos, irmãos, são paganizados. Nós trazemos princípios pagãos até na forma da pedagogia, na forma da psicologia, na forma das matérias de humanas, tá bem? Nós vamos trazendo princípios pagãos até na biologia, por exemplo, na química, quando se fala da evolução das espécies, nós vamos trazendo conceitos pagãos para dentro da Bíblia. Não, nós cremos no Deus Criador. E nós temos prova de que Ele é o Criador. E prova lógica, e prova racional. Nós não precisamos trazer nada, importar nada para dar certo. Já deu certo quando Deus criou tudo, quando Ele libertou na cruz do Calvário, quando Ele subiu ao céu, quando Ele declarou que vai voltar e vai nos conduzir à Nova Jerusalém, que vai descer ataviado ao Cordeiro, ao novo céu e à nova terra. Já deu certo. É só manter a fidelidade ao princípio bíblico. Outra coisa, liberalismos. Ah, naquela época era assim, agora nós podemos liberar isso, podemos liberar aquilo. Irmãos, prestem atenção. É claro que nós não vamos andar exatamente com a sandália que se usava no deserto do Oriente Médio, e algumas coisas nem eles mais usam. Algumas vestimentas nem eles mais usam. É claro que uma coisa aqui pequenina ou outra ali pequenina também, não é questão de concessão, não. É coisas que não mexem na reta doutrina de Deus podem ser mudadas. Todavia, liberalismo não. Não está tudo liberado, não. Só está liberado aquilo que Deus liberou. Só está liberto aquilo que Deus libertou. Conhecereis a verdade. A verdade não é um conceito, é uma pessoa, é Jesus. E a verdade, que é Jesus, vos libertará. Isso vale. Agora, liberalismo? Não. Humanismos? Não. Cuidado com os humanismos, principalmente na Idade Moderna, que depois vai se travestir de capitalismo primeiro e depois de socialismo. Não, nós não precisamos de ismo nenhum, nós precisamos só de Jesus Cristo, nós precisamos só do reino de Deus. Eu fui enganado desde a adolescência muito por um sonho. E quando acabou isso, quando os meus olhos foram totalmente abertos, eu falei: eu defendo agora é o reino de Deus. Não estou falando para você ser alienado, nem deixar de votar nas eleições, nem escolher aquilo que você acha melhor dentro dos seus conceitos. Agora, por favor, não vá trazer isso para o púlpito, nem para o procedimento das igrejas, para não envergonhar o evangelho, para sair comprando o voto dos outros. Porque acredita tanto numa determinada pessoa ou numa determinada ideologia que vale tudo. Vale comprar voto, vale tudo. Vale roubar a Petrobras, vale roubar tudo. Liberalismo não, irmão. Humanismo não. Formas de lazer e prazer mundanos não. Ah, mas está todo mundo fazendo agora esse lazer. Verifique se esse lazer não está acompanhado de conceitos contrários à palavra de Deus. E se esse prazer não é um prazer hedonista, ou seja, que te conduz a uma permanente busca de prazer, né? Se transformando num transtorno obsessivo-compulsivo pelo prazer. Um hedonismo, um prazer mundano associado à vida consagrada à palavra do corpo de Cristo. Não! Claro que nós podemos ter lazer, é claro que nós podemos ter prazer, é claro que Deus nos dá tudo isso que nós precisamos, uma vida plena e abundante, mas você tem que ficar atento. Porque esse capítulo é maravilhoso. Foi o momento exato onde Saul perdeu o reinado. E nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. Reino e sacerdotes, sacerdócio para Deus. Então, não vamos perder nosso reinado em Cristo Jesus. Soldado raso, por um lado, na visão da humildade, na perspectiva da humildade, melhor colocando, e reis e sacerdotes na perspectiva do ministério. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe poderosamente. E aquilo que Deus estabelecer, como mostra o capítulo 15, primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Quando ele disser para nós que nós devemos considerar como anátema e acabar com tudo que é de Satanás, dos demônios e dos seus agentes na história, acabemos com tudo. Quando ele nos chama para ser reino e sacerdócio, não digamos: ah, eu fiquei com, né, constrangido, que o povo queria. Não importa, líder, se o povo quer. Você, sua função é dizer, olha, vocês querem isso, mas isso não pode, porque a palavra diz isso. Só que em vez de ficar na sã doutrina, na reta doutrina, a gente fica se apegando a coisas de menor importância, né? Outro dia, aí eu fui surpreendido em 2025, porque irmãos de uma determinada igreja não me saudavam, eu os saudava em Cristo Jesus, e eles não me saudavam, perguntando a um irmão do lado, ele falou, é porque o senhor está de barba. Eu falei, não é possível, não é possível. E ele falou, não, é possível sim. E numa outra ocasião, quando eu estava sem barba, saudei esses irmãos e fui saudado por eles. Lhes falta até um conhecimento que no povo de Israel dificilmente alguém deixava de ter barba. E a barba deles era uma barba, não é como a nossa, não, bonitinha, não, é uma barba considerável. Então nós nos apegamos nessas coisinhas, isso não. Se a denominação quiser optar por essas coisas, sinto muito, mas a gente lastima, mas ainda não chega num malefício como adotar coisa de Satanás, dos demônios e desse mundo tenebroso e dos agentes da história que contrariam ao reino. Não chega, né? É só uma infantilidade grotesca de ficar olhando se o cidadão tem barba, se ele tem barba ele não é cristão, se ele não tem barba ele é cristão, ou o coque, ou não sei o que lá. É só uma coisa lastimável. Geralmente num país de iletrados. Mas acontece também entre as nações mais desenvolvidas. Acontece. O que importa é que nós saímos dessa devocional com a pergunta do Senhor. O Senhor está perguntando para nós, filho, filha, o que são esses balidos de ovelhas que estão chegando aos meus ouvidos? O que são esses mugidos de bois que eu escuto tão bem na sua vida, na sua família, na igreja local, na sua denominação? O que que é isso? Eu mandei acabar com isso? O que que é isso? E aí você não adianta dar desculpa de que é o povo, você é que será condenado e pedirá perdão inutilmente, condenado a pelo menos perder o reinado, ou seja, o exercício pleno do seu ministério. Vai ficar lá, vai ficar lá, vai ter o cargo lá, mas seu ministério não vai virar. Pode até juntar muita gente, mas para Deus não significa nada. Então hoje é o dia de nós tomarmos uma posição e dizer: não vou ser como Saul, não vou perder o reino e sacerdócio, e vou andar segundo a sã doutrina, e não vou importar do mundo nenhum vírus, não vou trazer para minha vida pessoal e assim por diante, como já citei, não vou trazer balido, não vou trazer mugido, não vou trazer modismo, não vou trazer paganismo, não vou trazer liberalismo, não vou trazer humanismo, não vou trazer um lazer inapropriado, não vou trazer um prazer mundano, eu vou viver consagrado à palavra do corpo de Cristo, à palavra que é Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a razão absoluta era Deus. É isso que está escrito lá em João. Não é verbo, não, tá bom? Glória a Deus pela vida de quem traduziu, João Ferreira e os tradutores para o português, mas aqui eles preferiram trazer a etimologia e não o conceito como um todo. E aqui se equivocaram, então os irmãos ficam repetindo, e os pastores e pastoras um pouco desavisados. Muitos são desavisados, não estudam nada, e outros são preguiçosos mesmo de parar um mês seguido por ano e explicar o conceito como um todo. É palavra, palavra que organiza, palavra que cria, palavra que trouxe de onde não existia nada, que traz à existência coisas que não existem, é palavra que sustenta o universo, é uma razão absoluta que dá sentido à criação de todas as coisas, é uma razão que mantém as coisas ordenadas no universo. Então, é só um pouquinho de trabalho, meu irmão. Um pouquinho. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça andar pelo caminho da sã doutrina. Que Deus nos abençoe a não desobedecer de modo algum. Que Deus nos abençoe a lembrar que a obediência é melhor do que o culto. Porque eu falo sacrifício hoje, fica meio estranho, né? A obediência é melhor do que o culto. A obediência é o seu culto. Aí o culto comunitário faz sentido, se todos nós somos discípulos que estão buscando a obediência. Que Deus nos abençoe e que Ele não retire de nós a sua presença, a sua glória, a sua graça e o ministério. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor, Salvador, a graça do nosso Libertador, a graça do nosso modelo, o nosso discipulador, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja sobre nós, que sobre nós permaneça e nos faça cumprir estritamente aquilo que a palavra manda cumprir e que nós rejeitemos por completo qualquer coisa que seja contrário a essa palavra no que tange à essência da sã doutrina, da reta doutrina. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder glorioso do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.